3858, centro restringido, sua subida até o 290, até você ter contato com ele. 290 restrito, até o contato com o centro, está 3858. Na 63, faço uma turma, não é presente? Negativo, 63. Até a presente, então. Controle Salvador, 9961, tripo, boa noite. Tipo 9961, não contato radar. Sabe, mantém o 380, teve que ser vigilante. 380, Mirância 991. Chamame a 310, chamo Centro Recife, 12685, alternativa 12545. A Elefa está presente, ou 991? Pode pôr a Elefa, senhor? Vou Elefa 9961. 991 Elefa. A restrição é regulamentação, senhor. Não é previsto voar fixo sinal de estar, é por isso. Por isso que eu perguntei para o senhor. Se for me autorizar, eu poderia. Não, eu não posso autorizar, não. Não, nem pode. Desculpe, senhor. 6313, desça 2000 pés. Ajuste no 019. Complete a chegada, autorizada a sinal. Para 2000, reportando estabilizado na sinal, senhor, na 6313. Salvador, boa noite, azul 4209, cruzo 200 para 1605, acesso. Azul 4209, acione identificação. Autorizada a chegada Bonf, desça 4000 pés, o ajuste no 019. 4000 pés, 1019, chegada Bonf, identificou azul 4209. Chame 310 na escuta. Alterna 3858. Chame Centro Recife, o 2685, Alterna 2545. 2685-2545, obrigado, tá bom trabalho. Até mais. Localizador, Sulema 313. Sulema 313, final, chame torno no 8, decimal 6 dúzia. Eu vou estar desvogado. 1895. 1895, confere, é isso mesmo. Tá bom, muito obrigado. O TRIP 9961, chamo Centro Recife, 260, alternativo 1288. 260, 1288, boa noite. Boa noite. Vê se mantenha 3 mil pés, Vitor Charlie Eco, ajuste no 099. Ligue ainda quando no ponto de espera 2895. Não, me deu lá o bom dia. Desça 2000 pés, Vitor Tchaleco. Pro A020, só admite o localizador. O4209, desce a 2000 pés, autorizada final no zero. Desce 2000 pés, autorizado, final dando zero, azul 4209. Muito boa noite, eu vou 604, passando agora 1900. Volume 604, sobe ao 370, contato radar, seguinte continuando. Destino para 370, 604. Charlie Eco, curva direita na proa 050, intercepta o log. 050 intercept the log, so there's a shuttle. 305, informação TAM. Boa noite, TAM 3305, identifique. Chegada a Mari, desse mantém o 050. Identificou Mari, 050, 3305. Autorizada final como número 2, Vitor Chalieco. Segue o Embraer 190 que está à sua frente em 6 milhas. Maravilha, senhor Vitor. Estabilizou no ILS Azul 4209. 4209, complete final. Chame a torre, frequência 1 no 8 decimal 95. 1895, grato, azul 4209. Vitor Chalieco, prossegue final, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95, Vitor Chalieco. B04, chama Centro Recife, frequência 12685, alternativa 12545. 12545, alternativa, chamando em 2085. Voo no 1804, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. TAM, livre descida 2000 pés, ajuste no 0 no 9, autorizada final 1 no 0. Inativo 2000 com 1019, autorizado, interceptar o INF, 3 a 5.